cheiro 1. História de quem vai e de quem fica. Amiga Genial, terceiro volume, de Helena Ferrante. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos para o Serviço de Leitura para Deficientes Visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Supõe-se que Helena Ferrante não seja o verdadeiro nome da escritora que se tornou conhecida a partir da publicação de Os Dias do Abandono, em 2002. Sabe-se, contudo, que cresceu em Nápoles e tem vivido por algum tempo fora de Itália. Pelas respostas que deu por escrito a jornalistas, sabe-se também que se formou em estudos clássicos, traduz e ensina e é mãe. O seu primeiro romance, Um Estranho Amor, foi publicado em 1991 e dele Mário Martone fez um filme. Sobre a sua obra seguinte, Os Dias do Abandono, Roberto Faenza realizou também um filme. Em 2006, publicou o romance A Filha Obscura. Em 2007, o conto para crianças La Spiaggia di Notte. E em 2011, o primeiro volume da tetralogia Amiga Genial. Seguido em 2012, do segundo volume, História do Novo Nome. Em 2013, do terceiro volume, História de Quem Vai e de Quem Fica. E em 2014, do quarto volume, História della Bambina Perduta, que será igualmente traduzido nesta editora. Helena e Lila, as duas amigas que os leitores já conhecem de A Amiga Genial e História do Novo Nome, tornaram-se mulheres. E isso aconteceu muito depressa. Lila, que se casou muito nova, deixou o marido, o bem-estar material e trabalha agora como operária em condições bastante duras. Helena saiu do bairro, estudou na Normale de Pisa e publicou um romance cujo sucesso lhe abriu as portas de um meio culto. Tentaram ambas, cada uma a seu modo, vencer as barreiras que pretendiam encerrá-las num destino de miséria, ignorância e submissão. Navegam agora ao ritmo agitado a que Helena Ferrante nos habituou no mar alto dos anos 70. Num cenário de esperança e incerteza, tensões e desafios, até então impensáveis, unidas sempre com um vínculo fortíssimo, ambivalente, umas vezes subterrâneo, outras visível, com episódios violentos e reencontros que abrem perspectivas inesperadas.